você quiser descobrir a outra face, faça de conta, apenas conta, meu irmão. Yeah, yeah. primeiro blocão aí com sons nacionais que estão completando 50 anos, essa pegada bem setentista do rock nacional, bem puxado pro progressivo, né? Exceção aí do Made in Brasil, que é um rock visceral. Vamos continuar nessa ideia aí dos sons com 50 anos. Então vamos de Paul McCartney, Wings, Rolling Stones, Doobie Brothers, Steely Dan, Steve Wonder e Jane Clark. Todos esses sons completando 50 anos em 2024. Volte já já. city. I chased a boy right through the park. In a case of mistaken identity, they put a bullet through his heart. Heartbreakers, we can vote for. She died in the dirt of Hollywood. Mother said she had no chance, no chance. Heartbreaker, a heartbreaker. She stuck pins right in her heart. Heartbreaker, a painbreaker. Stole love right out your heart. Oh yeah. Silver, hungry and aware, as of silver. says I'm gonna be a star and make them laugh. Sound just like a record on a phonograph. Those days are gone forever, over a long time ago. Oh yeah. Hey, hey. I have never met Napoleon, but I plan to find the time. But I plan to find the time. Yes, I do. 'Cause he looks so fine up on that hill. They tell me he was lonely, he's lonely still. Those days are gone forever, over a long time ago. The man gave me the news. He said, "You must be joking, son. Where did you get those shoes? Where did you get those shoes?" Well, I've seen them on the TV, the movie show. They say the times are changing, but I just don't know. These things are gone. Thank you. isso aí, galera. Grandes sons completando 50 anos, né? Porque quem diz que o rock morreu, velho, como é que um som feito há 50 anos atrás, tão bacana, tão legal, vai ficar largado pelo mundo e o rock vai acabar? Não vai, não. E pra falar que o rock não vai acabar, vou falar aqui do aniversário do Mônaco. Nós vamos aproveitar e comemorar uma das primeiras festas que nós vamos comemorar, 10 anos do Panela do Rock, no The Other Place em Salvador, lá em Brotas. Vai ter show da Indominus e The Rust Ones. Então, Indominus com músicas autorais e o Rust Ones com os covers. Então, eu vou trazer um pouco aqui desse som para vocês conhecerem. Três músicas da Indominus e três sons que o Rust Ones vão tocar lá. Um abraço pro Val, pro Ronaldo Pitanga, para toda essa turma aí. Pro Newton também, porra, bem legal do The Other Place. E essa galera que sempre tá presente. Então, primeira festinha para comemorar 10 anos de Panela do Rock. Indominus e The Rust Ones no The Other Place, lá em Brotas, em Salvador. Curtam aí Indominus e The Rust Ones. Vamos nessa. Hey! longer a solitary man. Every day my time runs out. Live like a fool, that's what I was about. Oh, I believe in miracles. I believe in a better world for me and you. Oh, I believe in miracles. I believe in a better world for me and you. Tattooed your name on my arm. I always say my girl's a good love child. If she can find a reason to forgive, then I can find a reason to live. I used to be on an endless run, believe in miracles, cause I won. I've been blessed with the power to survive. After all these years of sin on life, oh, I believe in miracles. I believe in a better world.

te aliviar a dor dessa paixão. Querendo ver o mundo inteiro cair, deixando marcas pra ninguém resistir. E sorrir e deixar correr assim, deixar a sorte vir, pra ninguém chorar. Deixar correr assim, deixar a sorte vir, pra ninguém chorar por mim. Não, não, não, e sorrir e deixar correr assim, deixar a sorte vir, pra ninguém chorar. Fogão inteiro, pela cozinha inteira, transformando tudo em praticamente uma anarquia punk. Nós vamos agora nesse segundo bloco com uma sonzeira dedicada ao punk. Vamos começar com o som de Samuel Altman, com a música Sob Controle, ele que é de São Paulo, capital. Na sequência, teremos o som dos gaúchos de Porto Alegre, Punkzilla, com a música Jorge Quiere Ser Hardcore. Ó, meu espanhol tá muito bom, ó, meus, que beleza, meus senhores. E para terminar este bloco punk, vamos de Zona Reversa com a música Presos no Tempo, eles que são do Rio de Janeiro, capital. E eu fiquei com o espanhol na língua. Ah, mas bah, let's rock. Aconteceu, foi só uma emboscada. a sério de tu vida. Solo quiero ser hardcore. Yeah. neste terceiro bloco, lhe sirvo então essa deliciosa fritura com um tempero delicioso lá do norte do Brasil, dessa terra maravilhosa e abençoada, com um gostinho de banda BWA, com a música Arrepsia, eles que são de Manaus, Amazonas. E na sequência, vamos ter Evaldo Alves com a música Cansa, ele que é de Ananindeua, no Pará. Olha só, que delícia, um bloco totalmente do norte do Brasil, minha gente. Essa terra que eu adoro, esse povo que é maravilhoso. Tanto que eu deixei exclusivamente para eles essa parte 3, esse terceiro bloco, somente para eles que são do norte do Brasil. Vamos lá? Let's rock! Eu ando nas esquinas, eu olho para cima, percebo que você está. Eu olho para o lado e vejo seu estado, sem ao menos pensar. Me diga alguma coisa boa, sem ao menos chorar. Vivemos isso tudo, por isso que eu te escuto. Quero te beijar. Ah, quero te amar. Sua insegurança não me deixa esperança de um dia voltar. Para a nossa vida que eu sempre dizia que nunca iria acabar. Vivemos isso tudo. Que eu te escuto, quero te beijar. Quero te amar. Eu ando nas esquinas, eu olho para cima, tá, percebo que você, está. Eu olho para o lado e vejo seu estado, sem ao menos pensar. Me diga alguma coisa boa, sem ao menos chorar. Vivemos isso tudo, por isso que eu te escuto. Quero te beijar, quero te amar. Aproveitando aquele resto de gordura que fica na frigideira e que faz as melhores frituras, aquela mais gostosa e gordurosa, cheia de ácido graxo, vamos de T-Bone com a música Velho, eles que são do Rio de Janeiro, capital. Na sequência, vamos ter Christian Satan e seus demônios, uau, que meda, com a música Eu Não Fui Embora, ele que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E para finalizar com chave de ouro esse bloco e o programa, vamos ter uma estreia, um lançamento exclusivo, que está lançando hoje, dia 13, aqui no Frigideira Acústica e para todo o Brasil, lançamento exclusivo da banda Pesadelo Mental, com a música Triste Fim, eles que são de Guarulhos, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Fui embora. eu não fui embora. Se tem coisas que até Deus duvida, não sou eu quem vai acreditar. Eu tenho medo de ficar sozinho, essas vozes vieram me salvar. Se ela nunca mais vai voltar, então eu não preciso me preocupar. Mas agora eu sei porquê. Eu ouvi alguém dizer: eu não fui embora. Eu não fui embora. Eu não fui embora. Eu não fui embora. Por hoje é só, pessoal, mas semana que vem tem mais. Mas não se esqueça também que vocês podem conferir eu, Patrícia Schack, Tio Beiço, China Bass e Márcio Dias toda sexta-feira pelo programa Tautocronia no canal do YouTube arroba Rock Nativa, pela Rádio Putzgrila e pela interessante Web Rádio. Às 22h15, ao vivo, toda sexta-feira, no programa Tautocronia. Não perca, eu vou estar sempre lá para vocês com muita alegria, com muita comédia e com o quadro Schack Nativa, entrevistando as bandas que passam por aqui pelo programa Frigideira Acústica. No programa de entrevistas Schack Nativa, sempre trazendo uma banda diferente lá para entrevistar. Não se esqueçam que toda sexta-feira tem programa Tautocronia com Patrícia Schack, Tio Beiço, Márcio Dias e China Bass. Confiram também, não deixem de conferir, além da Frigideira Acústica e da Panela do Rock, obviamente com Robert Coelho, o programa Tautocronia. Um beijo da Schack! Muito bem, essa foi a Schack e Frigideira Acústica com o melhor da música independente. Queimando tudo aí. Vamos agora com os lançamentos aqui. Alguns lançamentos aí dos últimos dias, do último mês e tal. Então vamos de Anthony Gomes, Tommy Iommi, com participação do Clay Hughes, Corvus, Lori, Saxon, Storage. E pra fechar, uma das antigas aí, Velvet Revolver. Então Anthony Gomes, Tommy Iommi, Clay Hughes, Corvus, Lori, Saxon, Storage e Velvet Revolver. Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Change is gonna come now, please. Thank you. grace of the miracle mile. Somebody read my tape on the boss should come. The motherfuckers at the live of the town. Bring about a melody while it's holding on the vine. It's the alien invention, it's a coming of kind. All the sailors and the hills and his consequential angels. All the running with the devil to the live of the fight. Don't worry me now. Fail too fast, your wings run out. Don't worry me now. Fail too fast, your wings run out. Isso aí, vamos então com uns sons aqui, anos 90, 2000, assim, porque você tá ligado, o panela do rock não deixa você acreditar nessa máxima que diz que o rock morreu. Então a gente tem rock and roll aí a vida inteira, você tá ligado, tem a frigideira acústica com a Shaq, sempre trazendo sons novos aí. Eu também sempre tô trazendo as bandas do underground e sempre resgatando a memória aqui do rock and roll, porque esse cara que fala isso, que acha que o rock morreu, que não tem coisa boa acontecendo, não pesquisa, focou na banda de estimação dele e acha que isso é uma realidade. Não é. Ou então, Emil and the Sniffers, minha banda de cabeceira, de estimação da atualidade, Offspring, Mudhoney, Rage Against the Machine, Charlie Brown Jr. e Cidadão Blindado lá da Baixada Santista, beleza? Vocês curtirem aí mais um pouquinho de rock'n'roll. Vamos nessa. You told me once what I showed you. gotta keep them separated. Separated. Hey! The man you're disrespecting me, take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Hey! Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Machines without being hassled by the man. And we want to get loaded. We'll be right back. I support the death penalty. I support the death penalty. We will be prosperous if we embrace free trade. Prosperity from free and fair trade. Your money for the future. Invest in the future. I've been talking about clean air. We've got to clean up our air. I support a ban on soft money. We will get all of the soft money out of the campaign. God bless you. God bless you. Turned on to politics, politics will turn on you. Chegamos então ao nosso último bloco, fechando aqui com Audioslave, mais uma do Rage Against the Machine, mais uma da Amy and the Sniffers, minha banda de cabeceira da última semana, Lúgubra, que vai tocar nesse sábado na Casa da Felicidade lá em Salvador, e Sub Rosa de Minas Gerais, para fechar o panela do rock de hoje. Mandar aqueles abraços aqui antes, vambora, a galera lá do Notívagos, Rones Kim, Achak, todo mundo lá presente. Pra galera da Putz Grila, velho, o John do Rock John completou aí 200 programas essa semana, sensacional. A Putz Grila sempre na frente aí. Pra galera da Rota 220, né, Vivi, o Gucci, o Paulo, e todo mundo que curte a gente, pro Dan lá da Rock and Roll Old School, pro Valcar da Rockmaster, pra galera lá de Arco Verde que tá escutando lá pela Calango News, pela Rock On, lá de Pernambuco também, lá em Rondônia com a PVH Caos, a galera da Seven Rock. Abraço pro Jaelson, pro meu amigo Du, pro Gonzalo Munhoz, pro Ariel, pra família Chau, essa galera que tá sempre curtindo o Panela do Rock, meu filho Theo lá no Cerro. E nós vamos fechar o Panela do Rock com... Ah não, tem que mandar um abraço aqui também pro Capilé, o grande Capilé do Dracar lá em Cachoeiro, Capimirim. E se você passar por lá, tem uma cristal pra galera. Ele diz que não vende cristal não, mas você pega lá que tiver similar. Muita empava, um negócio desses ruins aí, porque o Panela do Rock é isso. Tem que beber pra passar mal. Então um abraço pro Capilé e pra galera do Dracar. E nós vamos fechar aqui com Audioslave, mais um do Rage Against Machine, Amy Windensniffer, Lugubra de Salvador e Sub Rosa de Minas Gerais. Fui nessa aí, volta semana que vem, um abração para todo mundo, espero que você tenha curtido, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Valeu, abraço. she saw.